Declamando poesia. É, eu queria saber agora, assim, especificamente, essa questão da voz, né? O que que é a voz para você? Ai. Eu acho que dá para abordar isso teoricamente. Porque eu tô dizendo, tipo, super Está estudando, que super é estudando tipo. isso, né? A quem está aqui É, comigo? então, tipo, vou ficar a teórica. É, exato, a Adriana Cavareira, garganta de carne, a É. voz, logos, sifonê, fonê semântico, por aí vai. É. Mas eu não sei se essa entrevista da Luísa teórica aqui, talvez eu vou falar então como a Luísa poeta. A voz, para mim, é o meu tesão, eu acho, sabe? Eu acho que é por onde eu elaboro melhor minha existência no mundo, talvez, sabe? Possa pensar por aí. Tentei fazer aqui com você, vamos ver se eu consigo aquilo que a minha analista faz, que ela fica em silêncio assim, para eu falar mais, sabe? E aí funciona muito, porque às vezes vem um negócio, então, tipo, a gente vai processando, né? O que eu estava perguntando antes de travar era a questão da forma e conteúdo, que você fala em algum lugar que encaixa. Eu queria entender isso. Verdade, a gente tinha passado a falar, então tinha uma pergunta pendente ainda qualquer, era essa. Isso daí vem muito da minha formação em cênicas, né? Eu fiz cênicas na ECA, aqui na USP, em São Paulo, e eu tive um professor que é o Sérgio de Carvalho, que é um professor que trabalhou muito com a gente, um livro que é os estudos de dramaturgia, que é do Peter Isonde, que é sobre a crise do drama burguês. E aí o Peter Isonde trabalha muito numa linha que vem Adorno, Lukács e tudo mais. E aí tem essa situação que é o Peter Isonde citando Adorno, que ele vai falar que forma é conteúdo precipitado. E eu acho isso muito foda. E assim, é isso. Eu decorei essa citação porque eu de fato é uma citação que faz muito sentido para mim, pensar a forma como conteúdo precipitado. Assim, eu sempre tenho essa imagem de uma caverna e que a forma é uma estalactite, entende? E que a forma e a estalactite ela mano, você bate a cabeça, você morre na estalactite, entendeu? Tipo, a estalactite está lá, concreta, pontuda, desenhando espaço, criando espaço. Né, assim, traz a forma para esse lugar de materialidade e eu acho que radicalidade também. Então, acho que nesse sentido, eu sempre tento criar pensando o que eu quero comunicar, obviamente, mas pensando isso em relação também a uma descoberta formal. E que talvez uma forma que eu pensei anteriormente não vá, aquele conteúdo não vai caber em determinada forma. E aí eu preciso talvez reinventar essa forma. E aí, nesse processo de lidar também com a forma, o conteúdo ele se transforma, né? Pensar exatamente esses dois fatores, né? Digamos, forma e conteúdo, não como algo encadeado, então primeiro eu trabalho uma coisa, depois a outra, mas como algo que se descobre na relação, né? E que é interdependente. É de fato dialética, forma e conteúdo, sabe? E algo que a gente vai descobrindo durante o processo. E acho que a forma, a gente pode pensar tanto na forma do poema, né? E aí todas as figuras de linguagem, sonoras, rítmicas, metafóricas. Então, se eu vou, sei lá, pensar num poema curto, num poema longo, se eu vou pensar numa anáfora, numa rima, enfim, a forma como numa pegada talvez mais tradicional de forma do poema, pensando em estudos literários, né? Quanto a forma como a forma da performance, que é outra coisa e que está junto e que não dá para dividir quando a gente fala de poesia oral, de spoken word, né? Seccionar. Então, tipo, você vai ter o poema na página e o poema na performance, sabe? Uma coisa atravessa a outra o tempo inteiro. Inclusive, a performance ela já é atravessada também pela palavra escrita, pela letra, nesse sentido, sabe? Porque eu, por exemplo, eu tive uma formação muito, muito atravessada pela literatura. Por mais que eu nem escreva poema, às vezes alguns ritmos, às vezes algumas citações, às vezes algumas formas de elaborar a sintaxe são atravessadas, mesmo que indiretamente, pela palavra escrita. Isso eu tenho lido muito teórico literário da literatura, que é o Cornejo Polar, que é peruano, e que ele vai pensar nesse grau zero entre oralidade e escrita. Ah, sim, conheço. Sim. Cornejo Polar. Sim. E aí ele fala que na América, aquelas citações que eu amo, eu decoro, assim, nesse lugar de decorar, de coração. Queria ser assim. Eu amo, aí eu falo em aula, falo isso em entrevista, escrevo, né? Aí você fica lá transcrevendo o autor durante milhões de dias na dissertação. Enfim, transcreve. Mas ele vai falar que existe uma franja de intersecções entre oralidade e escrita e que ele acha que a América Latina, pelo histórico colonial, é o lugar onde essa franja de intersecções é mais... Vou pegar o adjetivo que ele usa. Aquela, para não citar mais errado. Mais nítida, talvez, não sei. É, mais ampla, é algo assim de que... Quer ver? É porque é exatamente a situação que eu uso. Então, ela está fácil, está aqui na mão. Eu já pego um minutinho. Isso, de que ela é excepcionalmente fluida e complexa, essa franja de intersecções entre oralidade e escrita. E eu acho que no meu trabalho é isso, assim. Então, quando eu penso em forma, eu penso a forma do poema, e eu também penso a forma da performance, que é, tipo, é indissociável uma coisa da outra, e às vezes o poema ele vai acontecer na... No meu caso, muitas vezes eu falo o poema antes de escrever. Né? Eu tenho um processo... Eu achei engraçado quando você virou e falou assim, porque eu não escrevo poema, eu falei... Aí eu pensei, como assim? Né? Você fala antes. Muitas vezes eu crio na voz. Então, assim, andando na rua, dirigindo, tomando banho, lavando louça, eu vou falando até que eu fico, tipo, caramba, é esse verso, sabe? Aí depois eu anoto. Então, em geral, é um processo... Às vezes, um pouco contrário do que muitas vezes a gente encara, que é, tipo, primeiro você escreve o poema e depois você lê o poema, decora e performa, né? Em geral, eu já vou... Mesmo quando eu escrevo, né? Por exemplo, também Guardamos Pedras aqui, eu escrevi mais... Tipo, mais criei já na escrita do que primeiramente completamente falado e depois escrito. Mas mesmo fazendo, escrevendo, eu sempre vou falando em voz alta. Inclusive, texto teórico. Minha dissertação, eu fico, tipo, minteada esses dias, gravou um vídeo que eu não tava vendo. Eu vou falando e brigando, e falando e brigando, e falando. Então, o tempo inteiro, a voz tá no meu processo, assim, sabe? Tipo, que seja num texto acadêmico, escrito, mais a forma mais engessada, né? Que a forma acadêmica, em geral, né, dá algumas rasteiras na gente. Mas, mesmo assim, eu vou falando o texto e depois escrevendo ao mesmo tempo. Você precisa escutar a palavra na sua voz, né? E isso, inclusive, dá o ritmo da escrita, eu acho. A voz, a respiração, entendeu? O tipo de sintaxe que você usa é diferente. Porque você precisa respirar, por exemplo. Mesmo que você vá fazer um período muito longo, por exemplo, se alguém que usa muito pontuação numa prosa mais acadêmica, sabe? Travessão. Sim. Dois pontos, porque eu preciso respirar. E eu tô falando, óbvio que depois, sei lá, às vezes na revisão você vai repensando para esse suporte da escrita, mas eu tenho muito essa relação. E, enfim, entre forma do poema, digamos assim, na página, entre a forma do poema no corpo e a forma do poema na voz. E aí eu acho que tá o lance da voz, assim, porque a voz, ela desvela, às vezes, sentidos que a gente nem sabia que o poema tinha. Às vezes é um desafio, por exemplo, aquele poema meu sobre o aborto, né? Ah, filho, não ter, ou filiação da pai na certidão de nascimento. Maravilhoso. E é louco, porque ele é um poema muito visual. Eu pensei ele já como lambe-lambe, tal que a Sil Brasil, né? Que é a performer que faz a intervenção com eles, com o projeto Poesia nos Muros, que é um projeto que ela fez que ela já desenvolve há muito tempo na Zona Sul. A gente fez no filme do Sangria, a gente fez uma intervenção lambendo esse poema em vários muros, enfim, em várias partes. E a gente fez um lambe gigante também, também num, como chama isso? Numa escada. É escarpa? Um nome geográfico? Sabe que não? Uma descida, assim. Depois você dá uma olhada. Eu tô tentando escrever aqui, mas não tá muito boa a minha descrição. Mas, enfim, é um poema que ele é muito visual, né? E que eu pensei ele como lambe-lambe. E aí a Silcio fez a gente desenvolver essa parceria para fazer os lambes. E eu pensava, gente, como é que eu vou performar isso? Esse é um caso de exceção, sabe? Falava, gente, como é que eu vou performar? Porque se eu só falar uma vez, eu acho que não dá o efeito de contraste dos artigos que eu queria na escrita. Primeiro, é meio incompreensível na primeira vez que você ouve, e aí eu acho que o punchline perde a força, porque o punchline, só, né, em alguns casos, não só a gramática, só a concordância de gênero, acho que só faz sentido se você tiver sacado o jogo que tem, né, das concordâncias na primeira estrofe. Aí eu falava, gente, como é que eu vou resolver isso na performance? Caramba, caramba, caramba. E aí eu comecei a declamar ele, eu declamo várias vezes. Então, eu declamo uma vez inteiro, aí na segunda vez eu declamo inteiro, já com algumas alterações nos versos, e eu vou desconstruindo o poema até ficar só direito, aborto, direito, aborto, direito, aborto, direito, aborto, direito, aborto, direito, aborto. Então, na voz é isso, eu radicalizo essa confusão até que só sobra a pauta, que é direito a voz. E aí eu vou quebrando, e aí eu brinco de colocar uma voz um pouco mais. No filme a gente até fez uma maquiagem meio de ventríloco, não uma maquiagem, mas assim, deu algum indicativo um pouco mais de ventríloco. Esse poema tá na internet, tá disponibilizado, tá no meu IGTV lá do Instagram. Então tem essa coisa de brincar com um uso da voz, digamos assim, né? Uma colocação da voz um pouco mais metalizada, um pouco mais nesse eixo aqui da boca, e descobrindo a forma do poema na performance. Acho que Sim. é isso. Eu fiquei pensando assim que eu nunca, infelizmente, nunca te vi ao vivo assim. Eu te vi na Flip. Você lembra que a gente foi apresentado na Flip? Pela Estela. Até teve uma hora que a gente estava assim, tomando uma cerveja, você chegou. Eu não sei se você estava com seu irmão, Caetano, mas a gente foi apresentado. Eu falei, olha, é a Luísa Romão e tal, fiquei meio assim, meio tímida, mas não, não é. Mas eu nunca te vi ao vivo performando seus poemas. E eu já vi o manifesto, né, do Pau Brasil pelo menos umas 20 vezes, assim. E esse que você também fala, ah, eu estou confundindo esse que você falou com aquele, a certidão. Ah, é esse, tá, é esse. Que também é incrível, assim. Eu vi uma apresentação na Casa das Rosas, que é assim, você fica, né? Mas principalmente o Pau Brasil, né? Não tem uma vez que eu não vejo, que eu não arrepio. É impressionante. Eu posso ver e rever que eu arrepio. Primeira vez que eu vi foi no Lab Feminista, eu chorei. Algumas vezes eu chorei também. Mas vem um negócio no corpo que eu falo, gente, como que acontece isso, né? E tem uma questão ali da sua voz que você começa a gritar um pouco mais, e o seu grito tá, parece que você está vivendo aquilo, que essa dor é sua, porque é, né? E isso eu sempre falo, é uma potência que nenhum outro. É por isso que a gente emociona, porque a voz traz a experiência do abuso, a voz traz a experiência da violência. A gente está sentindo na voz dela que tem essa violência, né? Aí eu fico pensando, eu acho que é isso a forma e o conteúdo, não é só o que você diz, que você está dizendo, mas como você está dizendo, né? É muito poderoso mesmo. E foi isso que me encantou na poesia falada, esse encontro dessa forma e conteúdo, dessas duas vozes. Muito lindo. Aproveitando aí que você decora suas citações, então vou refazer agora a pergunta da voz do ponto de vista teórico. Porque eu acho que você pode trazer muitas coisas legais, assim. E é muito legal pensar que você também tá nesse exercício de pensar teoricamente as coisas, né? E teoricamente, o que é a voz para você? Acho que teoricamente a voz é a fissura nesse pensamento ocidental. Porque esse mundo ocidental, tal qual o conhecemos, ele precisa recalcar a voz. Ele precisa. Isso, recalcar, ele precisa estigmatizar, ele precisa sufocar a voz, porque a voz é algo que foge ao domínio da racionalidade e dessa racionalidade, né? Dessa racionalidade que a gente sabe que é hetero, cis, patriarcal, branca, racista, Grega. eurocêntrica e por aí vai, né? Então, eu acho que a voz é esse lugar que a gente não controla. Assim, que a gente, obviamente, pode trabalhar. E o que é mais bonito, que eu acho que é o que a Cavareiro traz, né? Que é esse lugar da singularidade da voz, né? Que não é, a meu ver, um lugar de. Ela fala isso, ela fala quase que ipsiliteri, de que a questão não é voltar a um estágio balbuciante. Não é voltar, isso, sei lá, voltar a ser a bebê que fala bababu. Mas é encarar a palavra pela perspectiva da voz. Entende? Ela é quase isso que ela fala, a citação dela. Que eu acho isso muito interessante, porque não é também inverter a polaridade, entendeu? Inverter a valoração da dicotomia, mas é quebrar de fato com a dicotomia, entende? E pensar a voz como singularidade, né? Se a gente pensa a voz como essa marca indelével da pessoa, assim, né? Essa marca que cada pessoa, não existem duas vozes iguais no mundo. Pensar uma política da voz é pensar a política da diferença. E eu acho que isso também é muito interessante, tendo em vista a sociedade neoliberal, hegemônica que a gente vive hoje em dia, né? Pensar uma política da diferença. Ao mesmo tempo que eu tenho lido também um outro cara, que é um esloveno, que é o Milada Indolar, que ele fala que é Não doido, que é conheço. mesmo. Tem traduzido. Ele saiu na revista da USP, tem um dossiê que tem uns dois textos dele. Como que ele chama? Miladen, M-L-A, Miladen Dolar. Ele fala, Olá. tem um texto dele que é a Política da Voz, que é Olha que bem legal. legal. Porque ele vai falar que ao mesmo tempo que o Ocidente isso suplanta a voz pela letra, em determinadas situações, muitas delas, né, vinculadas à ritualística do poder, você precisa da voz para autorizar a letra. Então é muito doido isso, porque você. E aí, por exemplo, né? E aí são os casos de enunciado performativo do Osh, né? Então, por exemplo, você não. Assim, né? Num julgamento, alguém não pode mandar por escrito testemunho, você precisa falar isso em viva Falar. voz. Né? Então você precisa da voz para dar legitimidade para a letra. Óbvio que depois alguém vai transcrever no alto aquele depoimento, mas como foi enunciado em voz alta, aquilo tem critério de verdade. O que é muito doido, porque é isso. O Ocidente, por um lado, né, vai falar que o que é falado não tem veracidade, não tem autoridade, se desmancha no ar, tarana, mas por outro, em ritualísticas, isso, por exemplo, né, no A judicial, liturgia. nos ritos, assim, muitos nas. Na igreja, né, católica, por exemplo, né, o padre precisa falar, eu vos declaro marido e mulher, no próprio ensino, ou seja, nessas instituições muito vinculadas ao status do Estado, né, no ensino, por exemplo, é doido a gente pensar que na pós-graduação a gente fica 2 anos e meio no mestrado, 4 anos, só escrevendo. E aí você precisa depois defender em voz alta para ter veracidade. Isso, porque você não, você fica 4 anos sem falar, a voz fica 4 anos ausente, mas aí para você ganhar o título, você precisa defender o título em voz alta, em viva voz. Você não pode mandar Então, só o texto, né? você não pode mandar só o texto e você ter um. Então, é doido, porque é uma relação que é ambivalente mesmo, a relação do Ocidente com a voz. Não é também total de recalque e tipo. Não é determine para em determinados momentos precisa dessa validação. E aí ele vai ler movimentos autoritários que vão utilizar a voz exatamente para suplantar a lei. Então ele vai pensar, por exemplo, uso da voz no nazismo, né? Da voz como essa criação dessa identidade autoritária. E aí é muito doido a gente pensar. A Cavareiro, eu acho que tem algum momento que ela fala do hino nacional, né? De como os movimentos autoritários têm essa questão de cantar junto o hino nacional. E aí não é um cantar da singularidade da voz, né? É um cantar da unidade, não da diferença. Nossa, muito legal. Fiquei pensando aqui. Você fez sua qualificação, mas falta quanto tempo para você defender? Eu defendo final do ano que vem ou meio do ano que vem. Eu tô vendo. Demora um pouquinho. Aí. Porque você vai fazer, né, alguma coisa com a voz na defesa, né? Porque sabendo disso e tendo essa habilidade, né, seria maravilhoso brincar com essa questão, né? Muito interessante, muito legal. Vou procurar o Miladen Dolar, muito legal. Você já perdeu a voz? Eu tinha muita... É muito isso. Eu tenho um calo, né? Na verdade, é uma fenda, não é um calo, é uma fenda. E tem algo que é muito curioso. Eu demorei muito para falar. Minha mãe achou que eu não fosse falar. Eu demorei muitos anos. Eu fui uma criança que demorou muito para falar. Você lembra com que idade você começou a falar? Não lembro, mas eu sei que eu demorei muito, assim. Minha mãe foi especialista porque eu não falava, assim. Era, tipo, uma criança que não falava. Demorei muito para começar a falar. E eu fiz fono muito tempo, porque eu tinha... A minha língua, ela era preguiçosa, digamos, até hoje. Ela já entortou vários dentes. É real. É real. Ela já o quê? Ela já o quê? Entortou vários dentes. Ah, é? A língua é um músculo muito forte, né? É aquele rolê da Zaldua, sabe? Lá, tipo, do dentista. Tipo, é real. Eu sei disso porque é isso. Minha língua entortou. Eu tenho um dente aqui que ele não desceu porque eu durmo com a língua apoiada nele. E aí ele não desce. Então é real, assim, minha língua. Ela é preguiçosa. E aí eu falava... Eu tinha muita, muita dificuldade com alguns sons, assim. Eu acho que era B, X. Então eu precisei muito fazer treinamento para trabalhar articulação, manaladatá, que são sílabas que a língua precisa bater no céu da boca. Muitas vezes eu me embanano, então eu preciso fazer muito trabalho de voz, exercício para conseguir articular legal essas palavras que têm essas consoantes. E, além disso tudo, eu tenho uma fenda. Então, também, é isso que você perguntou, né? De perder a voz. Era muito comum quando eu fazia teatro amador em Ribeirão. Muito comum. Adolescente. Adolescente, assim. Eu morei em Ribeirão até os 17, né? Então, essa fase aí, 14 até os 17, que eu fazia muito teatro lá, apresentava e tudo mais. Chegava no dia antes da estreia, começava a ter dor de garganta. Era batalha. Eu sempre achava que eu ia ficar sem voz no dia antes da apresentação. Era tipo um terror, começava aquela dor de garganta, gente, não tô sentindo minha voz. Ai, meu Deus, E, óbvio, né, porque é isso, assim, a voz, ela é muito sensível, então, tipo, no meu caso, o emocional vem total pra voz. Isso é meu muito também. E depois, mais velha, né, dando muita aula e participando de slam, aí, nossa, eu precisei retornar pra fono, porque, de fato, tava tendo muito escape de ar. Porque é isso, né? As minhas cordas vocais têm alguns pontos que elas não se encontram. Então, se eu começava né? Eu estudava à noite na EAD, participava de slamzinho, eu precisamente dava aula, tipo, para 40, 50 adolescentes num projeto de cultura aqui de São Paulo, chama Fábrica de Cultura. Trabalhei 2 anos lá como diretora de um projeto de encenação teatral. Legal. Então, mas era isso, assim, eu tinha um esforço muito grande, assim, né? E acho que tem algo também, que isso é muito bonito, eu acho, fisiologicamente, mas como metáfora, né? Que é você entender o mínimo esforço necessário para produzir o som. E que, óbvio que é técnico, sabe? Você conseguir falar sem precisar se machucar, né? Você conseguir se fazer escutar sem precisar se machucar, né? Sem precisar ficar rouca, sem precisar perder a voz, sem precisar... Gritar, né? Ou se for gritar sem se agredir, assim, também, sabe? Eu acho que isso tem um lugar que é isso, que é fonoaudiólogo, que é, tipo, você aprender algumas técnicas. Eu faço muito exercício terapêutico, aí é isso, né? Já faz alguns anos que eu não faço mais fisioterapia para voz, mas eu aprendi muitas coisas, tanto fazendo teatro, quanto nessas vezes que eu desgastava muito, eu de fato cheguei a perder a voz algumas vezes. Então hoje eu acho que eu passei por esse processo de entender um pouco melhor como é que funciona carnalmente mesmo, tipo, fenda, corda, laringe, apoio, diafragma, mas também num lugar poético. Eu acho que tem disso que é. Eu tinha uma professora que falava, né? Qual que é o mínimo esforço necessário para você conseguir falar assim, e sem se machucar? Eu acho que mesmo quando eu quero gritar, eu grito mais apoiada no meu calcanhar. Porque Sim. também para o grito poder ir para frente, ele precisa estar ancorado atrás, assim, ele precisa estar enraizado. Nossa, eu acho isso maravilhoso, assim, porque eu tenho vários problemas. Se eu começar a falar aqui quais problemas de voz, e eu tenho que fazer fonoaudióloga, mas eu fico. E eu sou professora, e toda vez que eu vou fazer exame médico, admissional, os médicos, tipo, fazem vista grossa mesmo, sabe? Uma vez uma me falou: não vou falar nada da sua voz, não, tá? Porque senão eu não vou te dar o exame, eu não vou te habilitar. Eu falei, muito obrigada, que é um problema muito grave. E eu estava conversando com a Zi há mais tempo, e a Zi estava falando, agora não, porque ela está, né, com o neném recém-nascido, mas ela estava com vontade de dar uma oficina de voz para as poetas, principalmente as mais jovens, porque ela falou que já observou assim, meninas de 16 anos, muito jovens, que chegam com muita gana no sarau e nos slams, um ano depois está totalmente sem voz, porque chega gritando sem isso que você falou, de que tem que gritar, no segurar no calcanhar. Aí eu falei, nossa, isso seria maravilhoso, porque tem essa coisa das artes cênicas, né? E não é só poesia, mas aí ficou uma ideia para o futuro, assim. Acho que a gente está quase acabando, Luísa. Eu queria, você fala muito sobre isso nas suas conversas, assim, dessa questão da linguagem, né? Quando você descobre, por exemplo, esses duplos sentidos, é muito legal, né? Matas virgens, virgens mortas, né? E tem muito esse tipo de jogo, como se, você explica isso, dentro da palavra tivesse um outro sentido que a história recalcou, escondeu, né? Como que é essa sua relação com a linguagem? E aí, agora mais com a escrita mesmo, mas você já me disse que você primeiro fala do que escreve, isso foi ótimo, deu um nó na minha cabeça, mas um bom nó. Como que é essa. Quando que você descobriu essa relação com a linguagem? Como que ela se alimenta, assim? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que trabalhar isso com os duplos, triplos sentidos das palavras, eu acho que é algo que funciona muito na oralidade, sabe? É algo que na escrita você também pode trabalhar muito com isso, mas, por exemplo, né? Eu acho que tem algo quando você brinca com um sentido no poema. Cria uma expectativa do espectador a partir desse sentido que está posto. E aí, na sequência, você quebra isso, ou você adiciona um outro sentido. Né? Mata as virgens e virgens mortas não é tanto no sentido de quebrar o sentido, né? Mas é de agregar um segundo sentido, né? Ou desvelar isso, né? Tipo, escavar um sentido que estava recalcado, que estava apagado nesse sentido, né? Criando aí uma metáfora, né? Uma imagem. Mas tem alguns casos também que dá para brincar com associações impensadas, sabe? Então, eu tenho um poema que ele funciona muito na fala, que é ela vinha, ele vinho, ela tinha, ele tinto, ela pisca, ele pisco, ela suga, ele suga, ela branja, eu vou brincando o tempo inteiro com palavras que são muito similares e que, em geral, muda uma letra, entre uma e outra, e vou contando uma história aí de um desencontro amoroso. Então, acho que, por exemplo, isso é trabalho. E para mim, esse poema funciona muito, muito, muito, muito, muito mais performado do que na página. Assim, eu até publiquei ele no Pocotamotolog, ele está impresso. E aí tem outros recursos. mas ele acontece na fala, porque ele acontece a partir dessa brincadeira de livre associação, de sonoridades que se parecem, ou de um duplo sentido, sabe? É a partir desse jogo que é quase que lúdico com a palavra. É, de trabalhar com a concretude da palavra, né? Para trabalhar com, acho que isso, né? Da palavra como matéria também. E aí eu esculpo a palavra assim, esculpo a palavra para lá, e vou pensando um pouco isso. É, eu sinto que, por exemplo, isso é muito... Tem muito nos meus poemas que tem esse pé na performance, assim, sabe? Mais explícito. Talvez nessa dupla polaridade esteja um pouco mais pro lado do corpo ao vivo, sabe? É, no Também Guardamos Pedras aqui, por exemplo, eu acho que eu investi nessa investigação através da sintaxe, mais do que através dos duplos sentidos, das aliterações, das assonâncias e tudo mais. Porque eu acho que também é isso, a matéria pediu outra coisa, então a forma também precisa se reinventar. Então, acho que cada projeto também pede alguns tipos diferentes de recursos de linguagem mesmo, assim, sabe? Sim. Pensando nisso. E você acha, porque no seu caso não é só a escrita mesmo, né? Mas a criação aí, a criação artística como um todo. Você pensa um poema, você pensa primeiro o lambe, você pensa, né? É, esse trabalho, ele te sacia? Quando você acaba um livro, ou quando você termina uma maratona de slam, ou ganha ou não ganha, isso te sacia? O que acontece assim? Acho que... Olha só, que pergunta boa. Acho que sim. Talvez não sacie sempre. Acho que é o que me mobiliza, o que me movimenta, com certeza. É, e óbvio que tem momento que é isso, de pô, acabou, tipo, oh, da euforia, do entusiasmo. Acho que eu sou uma pessoa muito entusiasmada, assim, com certeza. É, e quando paro de ter entusiasmo com algo, acho que é o momento desse algo completar o seu ciclo também. Assim, em geral, eu gosto de estar entusiasmada com as coisas que eu estou fazendo, que eu estou mergulhando, que eu estou criando, seja um livro, isso seja uma performance, seja uma participação num evento, assim. É, acho que me gera entusiasmo. E às vezes gera frustração também, né? Assim, acho que dentro dos processos e das experiências artísticas, acho que da mesma forma que tem coisa que gera muito entusiasmo, tem coisa que gera muita frustração. E acho que também é lidar com a frustração. É, às vezes alguns processos são muito melancólicos. É, às vezes tem, acho também, momentos em que o processo não anda. E aí é lidar com a... Às vezes com ali a estagnação do processo, sabe? É, acho que é um misto de... Mas da forma mais clichê possível de terminar essa resposta. É um misto de emoções. É um misto de sentimentos. É um misto de sentimentos e emoções. De dor nos meus corações. É rima tosca. Eu sempre acho que... É porque é uma questão que eu sempre faço para mim, né? O que acontece depois? Você exaure aquilo, mas para mim sempre ficou, ainda fica alguma coisa por dizer, olha que doido. E aí, por mais que eu me sinta, às vezes, frustrada, até com uma sensação assim, nossa, se falta por dizer é porque eu não disse, eu falo, não, mas que bom que falta, porque eu posso... Se eu tivesse dito tudo, talvez eu nunca mais, né, escrevesse. Então, eu acho bom também ficar com fome, sabe? Não ficar completamente saciada, assim. Eu fiquei querendo saber com você. Porque você é muito... É isso, entusiasmo é uma ótima palavra, né? Muito boa. E a última pergunta agora, que eu acho que é a pergunta de US$1 milhão, né? Que é, para você, o que é ser mulher? Ai... Ainda bem que ninguém me faz essa pergunta. Não me fazem, mas eu acho essa pergunta muito complexa. É doido porque o ser parece que traz uma essência, né? Parece que ser mulher parece que traz uma essência, algo que já é antes de qualquer coisa, já está e que continuará sendo. Eu acho que a palavra ser também traz isso, assim, né? Traz uma essência e uma eternidade, né? Parece que é algo que é permanente. E nisso eu vou sair a lá povoar, né? Que a gente não é nesse sentido, né? Que a gente se torna, que a gente está em processo. Então, acho que eu não sei o que é ser, mas talvez eu consiga aí ter pistas do que é estar em processo. Porque ser virgem está muito além de um ímã, a palavra ter um, ter ímã, barrondo, se umas homens, umas homens, eu não nasci dessa costela. Sim. E vamos que vamos. Você responde todas essas questões, né, na sua poesia. O centro da tese é a poesia falada, é uma epistemologia dissidente, né? É um outro modo de pensar o conhecimento que não usa as formas tradicionais do conhecimento euro-machista, patriarcal, cis, branco e tal. Só que eu estou pensando que não é só uma questão de uma epistemologia dissidente, eu estou pensando que é a voz que faz isso, sabe? É esse conhecimento que se dá pela voz. Mas é essa voz encarnada, né? Essa voz que conteúdo e forma é uma coisa só. Enfim, estou ainda elaborando muitas coisas. Eu queria só, porque como a gente perdeu o início da entrevista, só para checar aqui e ficar gravado, né? Essa questão que você falou do machismo apareceu principalmente quando você começou a frequentar o Islã, né? E ter esse contato maior. E o não poetize o machismo, que era o... Era um projeto? Eram discussões? O que, que é? Como que acontecia? Não poetize o machismo começou como uma hashtag, uma denúncia. E aí começaram a ter várias ações. Criou-se um grupo de discussão pela internet mesmo. Começaram a ter algumas ações ao vivo. E acho que levantou uma reflexão, assim, acho que principalmente foi um espaço para refletir com todas as ambiguidades, erros e acertos que um movimento assim, muito feito na urgência pôde ter naquele momento, né? Acho que foi mais isso, assim. Entendi. E você está com saudade dos slams ao vivo? Ai, morrendo de saudade, nossa. Nossa, morrendo de saudade, gente. O online tem uma coisa que é muito doida, né? Que é pensar isso, assim, a multiplicidade dos territórios, é isso. Tipo, quase que uma angolana ganha o Slam SP, a Joyce Zal, né? Tipo, uau! Tipo, isso seria impossível. No Slam presencial, a menos que fosse alguém que é residente no Brasil, em São Paulo, mas, enfim, pensar alguém que está em Angola, participar e ficar em segundo lugar, né? A Joyce... Zal, tipo, seria impensável em questão presencial, né? Mas acho que tem algo aí que é também um pouco difícil, porque a questão de acesso à internet não é igual para todos, né? E porque o Islã é a presença, é o evento, é o calor, o Islã é a experiência, o Islã é coletivo. E acho que, por mais que é isso, né? As comunidades estão tentando resistir, continuar, manter a chama da poesia acesa nos territórios, faz muita falta o encontro presencial, assim, é muito... Faz falta. Todo mundo que eu converso fala, assim, que você mais sente saudade de tomar uma cerveja depois do Islã. E eu falo, nossa, porque é isso, né? O afeto que vai tomando outras formas ali na hora que você se aproxima, conversa, né? Ô Luísa, muito obrigada assim, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em repartir, né? Repartir mesmo assim, tudo que você está estudando, porque é de uma generosidade muito grande. Eu estou pensando duas formas das falas aparecerem na tese, escutando um pouco o que o pessoal da qualificação falou, né? Uma é trazer algumas falas para o corpo mesmo do texto. Mas outra forma seria colocar, igual eu fiz com a entrevista da Zee e de Pierre, colocar na íntegra também, no final, sabe? É um pouco mais volumoso, mas se a pessoa sentir necessidade de dizer, olha, eu quero escutar tudo que Luísa falou, ela vai lá e escuta tudo. Acho que pode ser bom também, né? É, eu gosto, às vezes, de ficar só escutando a pessoa. Mas, de toda forma, isso ainda demora um pouquinho, assim que tiver, eu te mando. E aí a gente vai conversando. É isso. Ah, e boa sorte aí no seu processo de escrita. Tamo aí, vamos conseguir terminar essas pesquisas, né? Vamos lá. Muito obrigada, beijo grande. Você tomou as duas doses já? Tomei. Eu tomei a da Coronavac, né? Então foi rapidinho a primeira. Rapidinho. É, tá ótimo, maravilha. Um beijo grande, obrigada, viu? Tchau.